Alguém disse que o amor não se conjuga no passado. Ou se ama para sempre, ou jamais se amou verdadeiramente. O amor infinito tem começo, mas não tem fim. O nosso é eterno. Não tem começo, nem fim. Ele é, desde sempre, para sempre. Ele ainda é hoje. Ele continua sendo um eterno hoje, presente na ausência, um eterno agora. Este agora é a parte do tempo que mais chega perto da eternidade. Eu quero te entregar apenas uma flor, sabendo que você merece um jardim. Se juntos temos que viver um grande amor, por isso foi que Deus criou você pra mim. Sou muito mais feliz vivendo em teu olhar, sabendo que você é a luz no meu caminho. Felicidade é o nosso despertar, e o nosso sol não saberá brilhar sozinho. Nossa porta é a mesma, nossas chaves são iguais. Na alegria, na tristeza, quero ser a tua paz. Mas você em minha vida é meu sonho e meu desejo. É pra sempre essa flor e esse beijo. O amor não é egoísta. Ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E desde que você se foi, parte de você ficou em mim. Muito de você ficou em mim. Porque nos tornamos um no momento em que nos amamos. Você estava tão feliz. Era seu sonho desde pequeno. Eu espero que você tenha nos levado com você, como parte do seu sonho. E nunca esqueça que te esperaremos. Leve o tempo que precisar. Estaremos aqui, te esperando. Porque você, só você é nossa casa. Para sempre. Quero te entregar de vez meu coração e te dizer que Deus me fez pra ser só teu. Eu vou deixar o mundo inteiro descobrir